você, meu gatão. Sei que tu gosta do brabo quando te pego, te assanha na frente do paredão. Toma bota na latoma, 120 BPM, esse hit é maior onda. Vê assim, ó. Oh. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vem assim, vem. Sei que tu gostou do brabo quando eu te pego, te assanha na frente do paredão. Toma, bota na latoma, 120 BPM, esse hit é maior onda. Vem assim, vem. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E esse beat tá envolvente. G7 Produções, Fernando Produções. Em nome de MT Rex, gravando tudo. Siga no Instagram, Megatron Oficial. É assim, ó. Sei que tu gostou do brabo quando eu te pego, te assanha na frente do paredão. Toma, bota na latoma, 120 BPM, esse hit é maior onda. É assim, vem. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, vem assim, vem. Sei que tu gosta do brabo quando eu te pego, te assanha na frente do paredão. Toma, bota na latoma, 120 BPM, esse hit é maior onda. Vem assim, vem. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vem, esse beat tá envolvente. E o contato é 779-9935-0606. André CDs, o moral de Bicoara.